você pra mudar assim o coração. Quem viveu enganando sempre a paixão? De onde vem este sentimento sedutor que não tem fim? Conta pra mim o segredo deste amor. Quem é você que fez logo eu me apaixonar? Imaginei uma nuvem a passar. Quem é você que me transformou num anjo bom? Você designou meu coração. Apaixonado por ninguém, agora estou ao seu dispor, meu grande amor. Quero saber, me diz quem é você. Quem é você que me faz bem? Eu nunca fui apaixonado por ninguém, agora estou ao seu dispor. Vai, o segredo deixa. Eu nunca fui apaixonado por ninguém e hoje estou ao seu dispor. Quem é você que fez logo eu me apaixonar? Imaginei uma nuvem a passar. Você.